Faísca, 2012. Dama que engana, Pacheco nos beats. Toma cuidado, elas estão à solta, hein? Atento ao movimento dela, gira ao meu redor. O ambiente tá propício, mas pode ficar melhor. Sentimento escuro ou claro, sabe a mais gata do bairro. Bem dos tipo que eu me amarro, retrocedo antes que ferre. Se ela não é casada, não sei lá se isso interfere. Reconsidere, aceite a página virada. Enfim, estamos sós, a nossa música rolava. Pois é, propus mudança, você que negou a dança. Não importa a sinceridade, que é o que a todos encanta. Te quero como janta, cê sabe é o que me agrada. Breja, caipirinha, ganja, seu cheiro e suas mãos de fada. Tomei a volta de tambor na porta, cê fala que ainda me gosta. Um bom malandro vira otário, se ama, dizia sabota. Cuidado com a dama que engana, que faz pouco caso, mas deita na cama. Te manda mensagem no meio da semana, no outro dia tá tudo bacana. Ela levanta, conta pras amigas, fala que a pegada é louca e estiga. Ele de inteiro larica, suaviza na brisa, pratica na estica escrita. Paradisíaco, pico, lugar em que nós se encontrava. E nem tirava o pé do chão, só na minha mente eu imaginava. Ela quer te levar pra forca, cuidado que não se enforque. Só avisa cartão de conta, sabe por pouco te estorque. Noto tanto de argumento e artifício que ela usa. Ela chegou tomando espaço sem convite, tipo intrusa. Vai fi, chega com classe, é claro, se moia disfarce. Faz e elogia o cabelo, que a dama trata com zelo. Quando necessário gelo, se for chorar pega um lenço. Entramos num consenso, tava faltando um bom senso. E as metas não atingidas, somente pra suas amigas que brigam entre si pra saber um pouco da minha vida. Com ela é diferente, fato consumado é outro. Diz que fica com mais velho e que não curte mais garoto. Só na trama ela consegue algum lock que se entregue, que nas costas ela carregue famoso chamado jegue. Não deixa pra depois o que cê pode fazer agora. Mas também não sou não santo, cê não tá enxergando a aurora. Chegando a minha hora, eu tenho as minhas obrigação. Não posso perder tempo com as damas que é só ilusão. Não deixa pra depois o que cê pode fazer agora. Também não sou não santo, cê não tá enxergando a aurora. Chegando a minha hora, eu tenho as minhas obrigação. Não posso perder tempo com as damas que é só ilusão. Calma, mano, já brincou na cara larga. Achou que o bagulho é assim, que eu vou ainda. Cai do cavalo, mano, essa aí não tem vez na banca, não rola. E pra dar um fim nessa conversa, não vou deixar de ir na festa. Quando cê tá sem rolê, me liga o tanto que te resta. Agora pareço mudado, nesse curso formado na faculdade da vida. Bacharel contra tirista, solicitando ao perito a perícia protagonista. Essa mina é mó delícia, mas sua história fictícia. Marrenta, senta do lado, fala, diz que eu sou safado. Portado do gingado, que um dia eu posso mudar. Mas quem diz que eu quero isso, fia, só pra argumentar. Se ela chega no baile, ele gosta, ela fita, ele treme, ela agita, ela chega, conquista, já leva pra cima no rastro. Que fica com sete na pista, nota dimensão. Já evaporo na fita, neném. Iluminado na luta, neon. Iludibriado de frente com ela. Despreza ela, gama no mano. Sequela sem crise, sem gola. Sincera, prospera. Mas com cota ela foi sempre que eu vim. Cota ela zera a garrafa de gin. De chava na seda, coloca o budim. Sim, só o que eu sei que é bom pra mim. Não deixa pra depois o que cê pode fazer agora. Mas também não sou nem santo, cê não tá enxergando a aurora. Chegando a minha hora, eu tenho as minhas obrigação. Não posso perder tempo com as damas que é só ilusão. Não deixa pra depois o que cê pode fazer agora. Também não sou não santo, cê não tá enxergando a aurora. Chegando a minha hora, eu tenho as minhas obrigação. Não posso perder tempo com as damas que é só ilusão. Foi insano, tio, os caras arrastou uma parte de vagabunda lá pra casa. A festa só foi acabar de manhã. Bagulho generalizado mesmo, mal bagunça. As puta do caralho.